Mais uma vez pequei ao meu Jesus. Mais uma vez voltei a Ele, pedi perdão. Cristo Jesus, que é fiel, nos perdoou, limpando o mal de dentro do meu coração. Mais uma vez.